E a gente está recebendo aqui agora ele. Tá chegando aqui. Campeão, né? Terceiro colocado aí no Campeonato Paulista. Tá vindo aqui. A gente contou a história antes dele, alguns programas atrás. Falamos desse campeonato. E o campeonato aconteceu na semana passada. João Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez, Antônio Cláudio, por estar abrindo espaço para a gente poder estar aqui falando, divulgando. Prazer é todo meu, rapaz. Eu quero que você me conte como é que foi o campeonato da semana passada, o Campeonato Paulista. Primeiro, até na outra participação sua, você já explicou, mas para quem não acompanhou aquela entrevista, por que que você, de Guaranésia, participa do Campeonato Paulista? Principalmente por questão logística, né? Porque pra gente é mais viável, que nem esse campeonato, a final do estadual foi aqui em São Carlos, a 1h30, 2 horas de viagem até lá, e a final do Campeonato Mineiro é em Belo Horizonte. Então, assim, a gente já batalha aí com a dificuldade que é para poder conseguir a inscrição e o transporte para poder ir. E assim, aqui já é meio complicado, então para ir para Belo Horizonte é um trabalho um pouco ainda mais difícil. E como é que foi a participação, a sua participação lá em São Carlos, a participação do pessoal da sua equipe? Então, foi muito bom, lá competiu eu, o Márcio Ferreira, o Daniel Carvalho e o Reinaldo. Eu baiei a primeira luta, eu ganhei por WO, e na segunda foi uma luta boa, só que assim, pelo meu peso, as lutas são muito complicadas, porque é muito difícil pra você poder derrubar ou você lutar por baixo do outro oponente. Mas eu e o Bruno, a gente tá trabalhando isso aí pra poder tá melhorando esse jogo aí. Mas é uma dificuldade que você tem ou uma dificuldade normal? Normal, porque a categoria acima de 100 quilos, ninguém quer ficar por baixo. Todo mundo quer sempre lutar por cima, porque é todo mundo muito pesado. É difícil você fazer uma raspagem, é difícil você fazer uma queda. Então, todo pesadíssimo luta por cima. Tá. E agora a gente está desenvolvendo um trabalho para poder acompanhar isso aí e transformar um jogo diferente. Tá, e não é fácil, né? Esse trabalho é complicado, porque quem tem acima de 100 quilos tem dificuldade em lutar por baixo, porque tem que ter um jogo de quadril muito bom, tem que ter um jogo de saída muito bom. E assim, aí é isso que acontece, mas agora... Esse é o diferencial, quem consegue ter esse jogo de saída acaba sendo o campeão? Consegue sobressair. O Bruno mesmo, nosso professor, ele é da mesma categoria que eu, na categoria de peso, e ele tem um jogo por baixo muito bom, o quadril dele sai muito fácil, ele faz um jogo de magro no pesadíssimo. Todo mundo fica até meio surpreso com isso. Isso foi o que aconteceu lá, não sei se eu posso dizer de fala, que aconteceu lá em São Carlos, que não possibilitou que você chegasse até a final? Sim, a luta ficou o tempo todo em pé, eu tentei puxar a luta pro chão, mas é como eu falei, a dificuldade é muito grande, mas a gente tá trabalhando. Semana que vem tem mais 2 campeonatos, que vai ser o São Paulo Open, mais o Mundial Sem Pano. Opa. E a gente vai tá disputando. Mundial Sem Pano, pra quem não conhece, é o jiu-jitsu sem kimono. A gente costuma chamar de submission. Tá, vai acontecer em que cidade? São Paulo também? São Paulo. São Paulo. No Ibirapuera. A gente vai estar indo eu e o Márcio Ferreira. Lá eu faixa preta de Guaxupé. O Márcio foi campeão, não foi? Ele foi campeão. O Márcio foi campeão no absoluto, que é sem limite de peso. Que você pode. São de todas as categorias de peso, só que dentro da mesma faixa. E ele ficou em segundo lugar na categoria dele de peso. Ô João, mas participar de competições desse tipo, São Paulo Open, ou esse Mundial, isso acrescenta o que? É experiência pra você? Ou vocês não? A gente vai lá pra levantar a taça, conquistar a medalha? A gente sempre vai atrás de querer ser campeão, de querer levantar a taça, de querer medalhar. Sempre a gente procura o melhor lugar. Nossa equipe aqui em Guaxupé e em Guaranese é muito forte, Antônio Cláudio. A gente tem 2 faixas pretas ali, o Márcio e o Oliano, que são os destaques, que são 2 faixas pretas assim, top, cara de elite. Consegue encarar qualquer pessoa. E assim, se a gente tem esse ensinamento do Márcio e do Leandro, a gente fica muito grosso, fica muito casca grossa, igual a gente costuma falar. Então, assim, a gente chega. A gente. Aqui o jiu-jitsu não é tão conhecido, mas o Leandro e o Márcio, principalmente, os dois têm contato aí pra tudo quanto é lado. Os dois têm. Todo mundo respeita os dois lá. Em qualquer lugar que eles estejam, no Brasil, até fora do Brasil. São eles e respeita demais. Curiosidade, o cara que é faixa preta, ele sempre vai ganhar, por exemplo, você ainda não é faixa preta? Não, sou faixa branca. Ele sempre vai ganhar de você? Na mesma categoria, na mesma modalidade? Sim. Porque, ele vai ganhar. Então, porque assim, a gente em competição é só por faixa e peso. Mas vamos supor que não tivesse, vamos imaginar. No treino a gente treina. Né? Não é só faixa branca com faixa branca. A gente é mescla demais. É muito mais complicado, porque o faixa preta, cara que chega até a faixa preta, que a gente costuma falar que faixa é só pra amarrar o kimono. Que tem que fazer valer a cor da faixa. Mas o cara que é o faixa preta mesmo, a gente encontra muita dificuldade pra poder lutar. Com o Márcio mesmo, com o Leandro, principalmente com o Leandro pela força que ele tem, aí a gente não consegue fazer nada. Com a experiência, ele acaba antecipando todos os seus movimentos. Com o Márcio também, foi bem difícil. Não tem jeito. Ah, é difícil, viu? Mas e aí, voltando lá pra São Carlos, então não deu pra levantar pra chegar na grande dessa final. Dessa vez não, mas tô trabalhando pra sábado que vem e domingo que vem poder tá chegando no primeiro lugar. Os competidores acabam sendo os mesmos, ou pelas dificuldades que os atletas têm no Brasil? Acaba sendo esse mesmo pessoal que você encontrou lá em São Carlos, você vai encontrar no São Paulo Open, às no Mundial? Vezes não, Antônio Cláudio. Como esse é em São Paulo, a probabilidade de ter mais gente da região é muito maior. Porque aqui em São Carlos, se for ver, é um pouco interior, é longe de São Paulo. Então, assim, acaba sendo que, às vezes, que nem o que eu fui disputar o Sul-Americano, era o mesmo cara que eu disputei agora a semifinal, a final do Paulista. Certo. Foi o mesmo adversário, só que os demais não foram. No entanto, que em São Paulo tinham 4 competidores e agora na final foram 8 competidores. Então vai mudando, muda bastante, né? Muda bastante. Brunão chegou por aqui também, tudo bem, Bruno? Tá. Boa tarde, tudo bem? Joia, graças a Deus. Atrás, não tem problema. Aí, estamos aí. Bruno, e agora, preparação para essa outra competição, São Paulo Open, é diferente até a questão de treino para um evento que eu acredito que seja bem maior, São Paulo Open e Mundial? Sim, então tem que fortalecer o trabalho de jogo dele e continuar o trabalho, né? O trabalho está sendo bem feito, os resultados estão aparecendo. Quanto mais vezes competir, mais familiarizado ficará. Então os resultados vão aparecendo com certeza. E os planos nossos aí daqui para, não só com o João, mas com os nossos atletas daqui de Guaranés quanto de Guaxupé, são grandes planos para grandes campeonatos, né? A gente tava conversando aí que o ano que vem vai ter o Mundial de Jiu-Jitsu na Califórnia, nos Estados Unidos. E nesse empenho que os meninos estão aí, nossa meta pro ano que vem é disputar lá, que é a grande referência realmente, onde os profissionais estão lá e tudo é possível. Nesse trabalho bem feito a gente já consegue chegar lá pro ano que vem. A gente tem maior referência do boxe, que tem 10 categorias da Organização Mundial, Conselho Isso. Mundial, tem 10 categorias. O jiu-jitsu é uma só? Ou não? Tem também várias organizações e acaba tendo 20 campeões mundiais. Isso é bom frisar. Existe um pouquinho dessa parte de desorganização no jiu-jitsu por ter, vamos dizer que aqui no Brasil temos aí na faixa de 2 confederações e existe uma briga de ego, de poder, que atrapalha muito o jiu-jitsu como o esporte até uma futura entrada nas Olimpíadas, né? Que é a grande meta dos grandes competidores aí, das grandes federações. O judô, por exemplo, ele não tem esse tipo de problema. É muito mais organizado, é uma única federação, uma única confederação. Então é muito mais fácil de organizar e ranquear os atletas. Acaba assim, pode ser que existe, no nosso caso, que existe duas competições mundiais, né, por 2 federações internacionais, uma que tem no Brasil e uma que geralmente é fora. E a nossa meta é participar de todas. A gente quer ficar referência em todas as competições possíveis. Mas se o atleta estiver numa, ele é convidado para participar na outra? Ele pode se filiar sim. Mas ele pode estar muito bem ranqueado numa federação e muito mal ranqueado na outra? É possível, assim. Geralmente, quando um atleta está bem preparado, geralmente eu encontro uns atletas meio que parecidos, então dá para nivelar realmente seu ranking. Qual é o nível dos atletas aqui da nossa região? Se a gente for comparado nacionalmente, a gente tem um nível alto desses atletas, a gente precisa de treinar muito, participar de muitas competições para chegar no mesmo nível? Aqui, a nossa região aqui, sul de Minas aqui, é referência, né? A nossa equipe referência, a nossa equipe matriz é em Poços de Caldas, com o mestre Paulão Rezende, né? Que inclusive o filho dele é atleta olímpico, só que é de BMX, assim, para mostrar que em Poços de Caldas, a nossa matriz, ela é muito ligada a esporte, e o jiu-jitsu não é diferente. Então, o nosso mestre Paulão, como o nosso mestre Aliando em Guaxupé, tem uma legião de atletas aí que realmente se esforçam bastante para estar em grandes competições. Então, temos alguns atletas de competição focados para competição. Mas esses atletas realmente treinam para disputar competições. Treinam, né? Treinam, mas são pais de família, que têm que trabalhar durante o dia, geralmente nos grandes centros. Eu tive a oportunidade de participar de uma competição naquele do Sul-Americano, que eu acabei perdendo na final. Perdi na final para um rapaz que treina o dia inteiro e fica à disposição disso aí. Não tirando o mérito, o rapaz, claro. O cara é muito bom, o cara é excelente. Né? Então, essa é a maior dificuldade então que a gente tem aqui, né? Acaba tendo que trabalhar a semana inteira, né? Treinando poucas horas aí no dia, quando treina todo dia, né? Com certeza, mas assim, pela quantidade de horas que nós treinamos aqui, a equipe, o nível da galera é muito bom, excelente. Isso a gente pode então valorizar ainda mais os atletas daqui, com certeza, por esses motivos. Com certeza, que em Guaranésia está muito bem representado, não só como juiz, como os outros esportes também. Nossa cidade é uma cidade bem, bastante esportiva e a população pode se orgulhar disso. Próximas competições, então, João, o que, que a gente pode esperar aí do João Guilherme e dos outros atletas aí no São Paulo Open e no Mundial? Então, próxima competição, sábado que vem, Mundial Sem Pano, e depois no domingo, logo em seguida, o São Paulo Open, vai estar indo eu e o Márcio Ferreira. Depois, em julho, na semana de 14 a 16 de julho, vai ser o Mundial com Kimono, onde, pelo que eu... que eu vi nas conversas, que a gente já tá entrando em contato, assim, pra todo mundo já levantar a grana, que já tem que fazer também a inscrição. No caso, a minha, do Márcio, já tá feita. A gente já conseguiu inscrição, a gente agora tá correndo atrás de ajuda pra essa competição de julho. A gente já, eu e o Márcio, a gente já fez a inscrição desses dois, há um mês atrás, e esse mês a gente já fez a de julho. Certo. Porque conforme vai chegando mais perto da competição, vai aumentando o valor. Então a gente correu atrás, ele fez várias rifas para poder estar ajudando. Eu, graças a Deus, tô correndo atrás aí de uns patrocínios, tá todo mundo me ajudando, o pessoal da cidade sempre apoiando. E aí eu consegui pagar já essas inscrições. Que assim, agora a dificuldade um pouco é correr atrás de transporte, como semana que vem vai só eu e ele, vai acabar sendo de ônibus, a gente não conseguir achar os dois mesmo ali. Porque a gente tá até tentando os grupos de carona, a ida para São Paulo no final de semana que vem, a volta, para ver se barateia isso aí, mas tá complicado, às vezes vai acabar indo de ônibus. E depois tem esse, o pessoal não vai dar pra poder ir, vai ter um no dia 3 de julho em Ribeirão Preto. Acredito que vai uma grande equipe aqui da região, porque falo assim, a grande equipe, porque vai mais de um atleta, no caso tá sendo só eu e o Márcio representando agora esse final de semana. Depois em julho vai ter mais gente, porque assim, como os regionais, acaba sendo que o pessoal motiva mais pra poder ir, porque esses que a gente vai, como é da federação, tem que todo um trabalho pra poder federar, pra poder correr atrás, e esses regionais não. Faz a inscrição através de um site e mas já era. O nível dos regionais é bem menor que esses outros que vocês participam. Mais ou menos, porque às vezes você pode ter aí atleta que não tem como tá participando e atleta de ponta. A gente até costuma falar que todo atleta que se põe num campeonato é porque o cara tá bom. Que às vezes o cara não tem essa ajuda, esse incentivo pra poder tá indo em um campeonato federado. E às vezes ele. Tem muito cara que fala assim, eu tô bom, e vai lá, leva uma surra. Mas... com certeza deve ter. Né? Sempre tem um pouco, então. Tem um com Evelyn, claro. E depois também, daquela vez que a gente veio, eu participei de um regional em Cássia, que um pessoal também muito duro. Sim. Aí foi eu, o Carlos Torquato e o Luiz Henrique aqui de Guaranésia, foi só nós três. E lá eu também. Carlos ficou com bronze, né? Ele ficou com bronze. Né? Primeiro campeonato dele, foi muito bem. E eu lutei lá, mesma categoria, tudo mais. E lá eu fiquei em primeiro lugar. Quem é que tá te apoiando? Os patrocinadores são tão importantes, opa, né? Hoje eu conto com a ajuda aí do Paulinho da Farmácia, Zampar Farma, o Kleberson com a Monster Suplementos. O seu Farnese, a família dele, com o Post Molas Guaranese. Os meninos do Irmãos Duarte estão me ajudando também. O Rosinaldo no estúdio Saúde e Movimento. Esses são os patrocinadores. Depois que nós viemos pra cá, as portas se abriram. A gente. Tem sido muito importante pra mim, porque é o que tem me ajudado. E é que nem eu falei, depois agora desse campeonato do Mundial. Vai ter alguns regionais aqui pra gente, Pirassununga, Piracicaba, é tudo muito perto. O custo não é tão caro, que a gente tá pretendendo ir. E depois, às vezes, no final do ano deve rolar mais alguma coisa também. Beleza. E quem quiser patrocinar? É só entrar em contato com a gente, ou então entrar em contato com você aqui na rádio, Antônio Cláudio. Eu passo os números. Poder passar para mim. Claro. Não tem problema. Sempre muito bem-vindo, porque é um pouquinho de cada um, né? Não é claro. Aquele patrocínio master, né? Então tem que ajudar os meninos que estão competindo, né? Tanto o João Guilherme, tanto o Márcio Ferreira. Só fazendo um adendo, o Márcio Ferreira é faixa preta aqui da cidade. É, de Guaxupé, é, atleta de MMA com cartel forte, ele quase conseguiu entrar no TUF da Rede Globo. Opa. Por pouquinho, ele morou em Curitiba, treinou com a equipe do Maurício Shogun. Quem acompanha a MMA vai saber que são equipes excelentes, e hoje ele voltou para Guaxupé por dificuldade mesmo, não é fácil estar se mantendo lá em Curitiba, e é um cara excelente. Então, assim, às vezes a população não vê e compensa. Só acaba não conhecendo, né? Esportistas daí, é pra aproveitar e mandar um abraço pra ele, mandar um abraço pra galera aí. E o que a gente pode esperar dos dois no próximo final de semana, Bruno? Eu só espero medalhas, vitórias, porque estão se esforçando bastante. Lógico, vai ter do outro lado, vai ter um atleta que provavelmente treinou, se preparou, mas tudo vai depender do dia, né? Então, às vezes, a pessoa está mais tranquila, está mais psicologicamente preparado, né? Então, eu só espero vitória dos meninos, não só deles, mas da rapaziada que daqui um dia ela está competindo, eu também. Né? Eu estou com alguns problemas particulares para se resolver aí, então eu estou sem poder competir, mas logo a turma vai estar de volta, se Deus quiser. E no próximo sábado a gente vê se a gente consegue falar ao vivo lá de São Paulo. Que horas que vai ser a competição lá? Ainda não saiu o cronograma, não saiu oficial, para poder saber. A gente vê se a gente sai o cronograma lá. Semana, durante a semana agora deve sair, eu já te mando o cronograma para a gente poder estar se falando. E a gente vê, faz um flash ao vivo lá de São Paulo. Valeu, João, obrigadão pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço aí todo mundo que tem sempre apoiado. Os atletas que a gente sempre fala, mesmo o pessoal que treina, que não é de competição, é um pessoal que sempre tá apoiando, que sempre tá ali, que é material humano pra gente poder tá treinando. E a gente costuma falar que a vitória não é nossa, a vitória é da equipe, é da cidade que a gente representa, é dos patrocinadores que incentivam, é de quem ajuda, que nem quando a gente foi para São Paulo, que a gente estava em dificuldade, onde ficar, como ir. Aí eu tive dois amigos que ajudou, que foi o Saulo, que fez o que nem ia para São Paulo, que se dispôs a ir junto com a gente para poder tá barateando, e a gente foi no carro dele. O Bruno e a Milena, que disponibilizaram a casa pra gente poder ficar lá. Então, assim, é tudo peça importante. Todo mundo pode ajudar um pouquinho. Todo mundo pode ajudar. Todo mundo ajudando ali, a gente vai. Isso dá mais gás pra gente, dá mais vontade de tá vencendo. Se tiver alguém que for pra São Paulo, então, no próximo final de semana, pode entrar em contato. Pode entrar em contato, que eu tô precisando. Valeu, Bruno. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Valeu. Intervalinho comercial, a gente volta já pra dar sequência no Expresso de hoje. Expresso!